Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. E primeiro queria pedir desculpa de não ter enviado nada ontem, mas a gente estava na estrada e sem conexão. Eu queria comentar um pouco sobre os textos de hoje, começando pelo Salmo. O Salmo, segunda parte do Salmo 27, né, onde ele fala: "Ouve minha voz, Senhor, seja misericordioso, me responda." Ele fala de uma situação que a gente passa muitas vezes, que é a pessoa continuar na certeza que está buscando a Deus, que está fazendo a vontade do Senhor, mas se vê apertado e como se fosse rejeitado e esquecido. E ele mesmo diz e se lembra, e essa é a primeira coisa que eu queria dizer para pontuar nessa situação do Salmo, nas situações que vão ser texto de Efésios, o texto de Filipenses, de ontem, de hoje, e o texto de Gideão. Fundamentalmente, o que muda a cabeça da gente é aquilo que a gente diz para a gente mesmo. A gente começa a se convencer de coisas e isso leva a gente ou para o mal ou para o bem, para a bênção ou para a maldição, para a derrota ou para não. Existem fatos que são fatos independentes daquilo que a gente percebe. Existem momentos em que a gente tem a mais nítida e clara impressão de que Deus sumiu, desapareceu e que não está mais presente na nossa vida, não fala com a gente, não quer saber da gente. Existem momentos em que a gente duvida da sua existência e pede provas. E a gente se sente só e abandonado. No entanto, o fato é que Deus existe, o fato é que Deus sabe quem a gente é, ele tem amor por nós. E isso é comum nessa relação com Deus, mas é comum também na relação com pessoas. Quando a gente não vê alguma pessoa, a gente pode imaginar o que ela gosta ou o que não gosta da gente, que ela quer ou não quer a nossa presença e companhia, que ela sente ou não sente saudade, mas tudo não passa da nossa própria imaginação. O fato só existe realmente na realidade da outra pessoa de que a gente pode imaginar qualquer coisa. Então esse salmista começa falando: "Não me abandona, Deus, não me deixa de longe, não me trata com raiva." Mas ele vai dizer um versículo, o versículo 10, que eu acho fundamental para a gente lembrar: "Ainda que meu pai e a minha mãe me esqueçam, o Senhor vai me receber. O Senhor vai guardar, vai me cuidar." Ainda que fosse possível tal fato, e às vezes, infelizmente, o é na nossa sociedade, que pais ou mães rejeitem os seus filhos, existe uma realidade que Deus entra e substitui até mesmo essa que é a pior rejeição que a gente pode ter na vida. Isso não muda. E o salmista faz uma coisa que eu queria chamar a atenção em vez de fazer uma análise profunda. Ele lembra a ele mesmo esse fato. E daí ele vai poder dizer assim: "Ó, então não deixe os inimigos me enganarem, me destruírem, me cair." Mas ele começa lembrando que Deus está com ele, independente do que ele sinta ou não. Gideão é outro caso, como a gente viu no texto de ontem, um semipagão que precisa de provas e mais provas para tomar alguma atitude, ainda numa fase muito primitiva da sua própria fé, numa situação onde tudo começa com ele dizendo: "Olha, aquilo tudo que contam para a gente que Deus fazia, ele não faz mais. Os nossos pais nos contaram de como Deus tinha seus feitos maravilhosos, mas sinceramente não é o que a gente vê." O anjo do Senhor, que na verdade é uma epifania de novo, uma teofania, desculpa, é uma presença de Cristo no Velho Testamento, esse que aparece sentado segurando um bordão, que não tem nome, que no Velho Testamento não era para ter, esse Deus encarnado, que coloca em dúvida para Gideão se é realmente um emissário de Deus, se é o próprio Deus ou se é um cara que apareceu ali, esse Jesus que visita Gideão ali naquele momento do passado, ele dá essa prova a Gideão de uma maneira bem pagã, né? Traz lá ele a oferta, pensando, bom, esse homem vai comer o pão, vai comer esse assado, já que é um emissário aí de Deus. E o que ele faz é colocar fogo em tudo com seu bastão. Esse homem cai para trás, fica leva assustado e fala: Meu Deus, Deus falou comigo, viu o próprio Deus, e aí Deus fala com ele de novo: Olha, fica tranquilo, você não vai morrer. Porque essa é uma coisa bem presente no Velho Testamento. Essa coisa da percepção de que quando a gente vê Deus, a gente morre. Porque esse de fato é o único jeito de você ver Deus. A última coisa que você vê na sua vida seria ver Deus. Primeiro, por causa da santidade dele e do nosso pecado. Isso nos leva a uma morte imediata. E outra, que o único jeito de se ver Deus normalmente é morto. E aí Deus fala para Gideão: Olha, fica tranquilo, você vai libertar o povo. E aí tem essa estratégia de Gideão, do texto de hoje, que é uma estratégia muito interessante. Ele, com 300 homens, consegue derrotar um exército inteiro, usando vasos de barro, gritando e usando tochas, de modo que as pessoas se confundem e pensam que eles são muito mais do que eles na verdade são. Ele usa estratégia em vez de força. Mas o ponto central é que tudo começa com Gideão indo fazer uma espionagem no acampamento de Midian, e lá ele ouve um sonho de um dos inimigos, e que esse inimigo já está dizendo para si próprio que perdeu a guerra. Ele não está indo para a guerra com nenhuma autoconfiança. Esses caras que estão prontos para guerrear contra Gideão, o disse-me-disse que corre entre eles é: Deus entregou esse lugar aqui para Midian. Gideão percebe claramente que quando está dito para si próprio que perdeu, perdeu mesmo. Isso também diz a ver com o que a gente fala para a gente mesmo, né? Temos dois textos, o texto de Efésios de ontem e o texto de Filipenses de hoje. O texto de hoje fala sobre comportamento, sobre o que a gente não fazer, né? E Paulo fala da sua ausência, mas o texto de ontem ele fala: não deixe que as pessoas te enganem com palavras tolas, né? De onde vem somente a desobediência. A gente tem um tipo de religiosidade que, na verdade, esconde uma vida dupla em cima de palavras muito bonitas, de você se sentir bonitinho, uma religiosidade de palavras doces e suaves, mas que no fim das contas não demonstram nenhuma bondade, nenhuma retidão, nenhuma confiança e nenhum tipo de recomendação útil, como diz o texto de Filipenses de hoje, né? Que a gente não se perca em lembrar aqui como é que está o texto dizendo isso. Ele acaba falando da inutilidade, né? Deixa eu ver onde é que tá. Põe em ação a salvação por vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua tanto vocês o querer quanto o realizar. Isso eu vou comentar daqui a pouco. Acho que era no texto de Efésios que eu tô me lembrando, gente. Desculpa. Tá? Mas no texto de Filipenses, ele vai falar sobre o processo dessa coisa de falar para você mesmo as coisas que te levam à derrota ou à vitória. Para a gente chegar a realizar alguma coisa grande para Deus, alguma coisa boa, alguma coisa correta e reta, isso inicia com uma vontade. A gente fica pensando que Deus é nosso sócio que vai fazer alguma coisa porque a gente teve um plano. E aí a gente pega esse plano e apresenta para Deus e pede para ele assinar e virar nosso sócio. E com a realização desse plano, que é a nossa vontade, a gente acha que botando Deus como se fosse um amuleto, o plano vai dar certo. O plano de Gideão deu certo, o plano da gente pode dar certo e as coisas podem dar certo na vida da gente, não quando a gente chama Deus para ser nosso sócio nos nossos desejos, mas quando tudo começa com ele. Esse Deus que não nos abandona, que a gente precisa lembrar para a gente nos momentos mais difíceis, lembrar, é Deus que não vai me abandonar, não vai me rejeitar, porque Ele é quem Ele é. Esse Deus, quando nos chama para alguma tarefa, como chamou Gideão, aí sim a gente pode começar a pensar de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer. Porque é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Esse querer que acontece no coração da gente, ele pode estar junto com uma série de outros quereres, né? Os nossos próprios desejos, muitas vezes antagônicos aos desejos de Deus. Como é que Deus fala com você? Com a tua voz, com o teu jeito, com a tua vontade? O que cabe a gente discernir? Qual dessas vontades que estão dentro de nós, qual dessas pulsões vem de Deus e persegue essa? E como que a gente discerne isso? Quando a gente olha nas Escrituras, na história, no discernimento coletivo, nas experiências semelhantes nas escrituras, e consegue discernir que essa vontade que está no nosso coração está alinhada com a vontade de Deus. Ou quando Deus, de maneira muito clara, muito específica, fala com a gente através das escrituras, através de uma palavra dada, e a gente não se convence, mas percebe claramente que é a palavra de Deus. E aí, cara, se Deus te deu o desejo de fazer alguma coisa, faça. E pode ir seguro, porque Deus está contigo. Agora, sempre que Deus fez em você o querer e o realizar. E lembra, é a sua cabeça, como ela está programada, que vai dizer o resultado final. Se você programar a sua cabeça como os midianitas programaram, a gente vai perder, você vai perder. Se você programar a sua cabeça para lembrar quem é que Deus é e o que ele promete, não tenha dúvida que com Deus você vai bem mais longe do que você podia imaginar que iria. Deus abençoe a todos e um bom dia. Eu espero poder falar com vocês de novo em breve. Tchau.